A hora das cigarras. Os ritmos da África numa viagem sem fim. A hora das cigarras. Todas as semanas, navegando através da grande música da África. A hora das cigarras. Boa noite. Na música rural africana, o kisanje e o berimbau foram desde sempre figuras centrais. Ambos venceram mares, saltaram fronteiras, atravessaram o tempo e surgem hoje na música contemporânea africana e afro-americana como vozes fortes, vozes com um sotaque profundo, sólidas pontes de ligação entre a tradição e a modernidade. Em Paris, o angolano Lulendo lançou um disco em que o kisanje é o principal instrumento. Em Lisboa, um outro angolano, Vitor Gama, vem há anos construindo modernos kisanjes e servindo-se deles para criar sons do século XXI. Nesta hora das cigarras, iremos, pois, prestar homenagem ao Kisanje e ao Berimbau, com os versos de Tomás Vieira da Cruz e a música, aliás, excelente música, de Lulendo, Vitor Gama, Geoffrey Oriema, Bam Amour, Albert Mangelsdorf e Marco Schneider. Não sei, por estas noites tropicais, o que me encanta mais. Se é o luar que canta ou a floresta aos ais. Não sei, não sei, aqui neste sertão de música dolorosa, qual é a voz que chora e chega ao coração. qual o som que aflora dos lábios da noite misteriosa. Sei apenas, e isso é que importa, que a tua voz, dolente e quase morta, já mal escuto por andar ausente, já mal escuto, ó Kisange, tua voz dolente. Thank you. dolente, a tua voz luena, lá do distante Moxico, que disponho e crucifico nesta amargura morena, que é o destino selvagem de uma canção em que tange, por entre a floresta virgem, o meu saudoso Quissange. Quissange, fatalidade deste meu triste destino. Quissange, negra saudade do teu olhar diamantino. Quissange, lira gentia, cantando o sol e o luar e chorando a nostalgia do sertão por sobre o mar. Yela ba anya ta fi mi la mera mi Não sei, não sei, neste verão infinito, a razão de tanto grito. Se és tu, ó morte, morrei, mas deixa a vida que tange, exaltando as amarguras e as mais tristes desventuras do meu amado Kisange. mulata da minha alma, batuque dos meus sentidos, meus nervos encandecidos vibram por ti sem ter calma. Por isso vou à rebita, quase triste e indeciso, a queimar minha desdita nas chamas do teu sorriso. Triste assim, vou dançar e vou beber o vinho do teu olhar, que me faz entontecer, ouvindo longe tocar o quiçange do gentio, que vive além no palmar, onde corre o verde rio. Thank you. Sanje, indo mares fora, mares bravos, em noite primaveril, acompanhando os escravos que morreram no Brasil. Put together electricity, cuicam, birimbau. Foi no Rio de Janeiro com a cuíca namorar. Desse encontro na cidade veio à luz essa canção. Cheia de eletricidade, é moderna, é tradição. É baiano, é carioca, brasileiro universal. É raiz contemporânea, é proposta musical. Junta eletricidade com a cuíca e o birimbau. Junta eletricidade com a cuíca e o birimbau. Thank you. Berimbau é da Bahia, Berimbau foi passear. Foi pro Rio de Janeiro, Gacu e Caramora. Desse encontro na cidade, veio à luz essa canção. Cheia de eletricidade, é moderna, é tradição. É baiano, é carioca, brasileiro universal. É raiz contemporânea, é proposta musical. Junta eletricidade, Gacu e o Berimbau. Junta eletricidade, Gacu e o Berimbau. É possível juntar a eletricidade à cuíca e ao berimbau? E por que não? O berimbau e o quiçange chegaram ao século XXI com muita saúde, juventude e modernidade. Foi isso que quisemos mostrar nesta Hora das Cigarras, através da música de Lulendo, Vítor Gama, Geoffrey Oriema, Bá Mamour, Albert Mangelsdorf e Marcos Schneider. Os versos são antigos. Foram escritos em meados do século passado por um dos fundadores da poesia angolana, Tomás Vieira da Cruz. Boa noite, África. Thank you.